18 horas. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1, Parabólica. Olá, no ar o Parabólica, um programa da Nova Sound Studio USA para diversas emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. Hoje com o DJ Marcante, direto do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Parabólica. Saiu o clipe de Wolves, a parceria da Selena Gomez com o DJ Marshmello. O vídeo estreou com exclusividade da Apple Music na última tarde de sexta-feira, dia 17 de novembro de 2017. Vale lembrar que a primeira performance da música está marcada para domingo, dia 19, no American Music Awards. Mais do que isso, será a primeira apresentação de Selena Gomez desde que deixou a clínica de reabilitação em 2016. Ela não fez performance para nenhum de seus outros singles deste ano. Wolves estreou em primeiro lugar na parada dance eletrônica da Billboard e alcançou o top 40 na Billboard Hot 100. Além disso, entrou no top 15 do Reino Unido e no top 10 de vários países europeus. O áudio da música tem 48 milhões de acessos no YouTube em menos de um mês. Vamos conferir. Parabólica. Number one for today's hit music. Want to love and want to lose, sweet divine, the heavy truth. What do I want? Don't make me choose. I'm not afraid to die. in the case. Back to them cases, front to your eyes. Nothing that makes shit big, hypnotizing. Spend a lifetime in one night. Know the day that ain't worth one bite. Trip to the valley, palm trees, Cali for the freak summer center. South Beach, winners and up. Number one for today's hit music. Baby, heard you've been talking about me lately. Telling all your friends how much you hate me. But who you calling up when you get lonely? When you get lonely, yeah. You be saying real, real nice, real nice things. When I'm touching you, you be getting real, real, real, real, real jealous. When it wasn't you, oh. And every now and my iPhone rings. I be telling you, I told you, I told you, I told you. You said it was over. You said it was over. But your clothes say different on my bedroom floor. You said it was over. You said it was over. But your clothes say different on my bedroom floor. Your dirty laundry. We always on and off until you're on me. Until you're on me, yeah. You be saying real nice things. When I'm touching you, you be getting real, real, real, real, real just. When it wasn't you, oh. And every now my iPhone rings. I be telling you, I told you, I told you, I told you. You said it was over. You said it was over. Something different now. You wanna break up just to fix it now. Ainda French Montana com Faces e Selena Gomez com DJ Marshmello. Wolves. Parabólica. Steve Aoki lança seu single All Night na última sexta-feira, dia 17. Tem participação da integrante do Fifth Harmony, Lauren Jarrett. A música tem uma letra romântica, mas com pegada dançante. Essa é a nova aposta do DJ após o sucesso de Just Hold On com Louis Tomlinson. Sobre Lauren, esse já é o seu segundo lançamento fora do Fifth Harmony em poucas semanas. Recentemente, ela apareceu em I'm Your Phone com Ty Dolla Sign. conferindo. Parabólica. Number one for all the hits. Woo! My heart beats a little faster. Yeah. to ask. Parabólica. New Horizons, Too Much to Ask. Ainda Steve Aoki com Lauren Gehrig. All Night. Vamos ao Back in Time and Space de hoje, que tá super especial. And now, your Parabólica is rolling back the years. Rolling back. Starting a journey into the sound. Journey into the sound. Moving faster and bringing you Rewind, Back in Time and Space. Whitney Houston está mais viva do que nunca para o mercado fonográfico. O icônico filme O Guarda-Costas, grande marco de sua carreira, está completando 25 anos. Para comemorar, a gravadora Legacy Recordings decidiu lançar o álbum Whitney Houston I Wish You Love More from the Bodyguard, com a trilha sonora crescida de material inédito, como gravações ao vivo, incluindo uma apresentação jamais vista de I Have Nothing Live from Brunei. Outras gravações inéditas da turnê histórica The Bodyguard Tours, de 1993 a 1995, versões alternativas das presentes no filme, um remix de I'm Every Woman e trabalhos adicionais. A coletânea entrou em todas as plataformas digitais. Vale lembrar que o álbum original da trilha sonora, lançado em 1992, vendeu 1 milhão de cópias em uma única semana e ganhou o Grammy de Álbum do Ano. Esse é o álbum de trilha sonora mais vendido de todos os tempos, 45 milhões de cópias mundialmente. Vamos ouvir algumas faixas nesse Back in Time and Space de hoje. All my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. Very much further. I don't wanna have to go.

I'd like to do a song that I've never sung before. You know, when I first heard this song, it made me feel very sad. But it doesn't anymore. Now it just reminds me of someone very special. And this is for him. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And you. mind, back in time and space, time and space. Whatever you want, whatever you need, anything you want done, baby, I'll do it naturally. 'Cause I'm everyone, it's all in me. It's all in me. Yeah. Diferenciado, Whitney Houston, uma sequência só dela, essa última aí, produzida pelos Cleveland Co. Pra quem não sabe, são os CC Music Factory, um deles já faleceu, inclusive, na época, e foi uma grande perda pra música. Anterior, você conferiu aí I Will Always Love You. Ah, certamente é o hit mais bombado desse álbum. Queen of the Night, ao vivo da turnê The Bodyguard Tour. E ao vivo também começamos esse Back in Time in Space, I Have Nothing. Vamos voltar à superfície com o set de fresquinhas que o DJ aqui vai fazer pra vocês. Parabólica. Number one for all the hits. Woo! I've been feeling anxious, ain't been feeling right. I've been staying up, yeah, staying up all night. Can't cut the wires running round my head. Need to look after myself. Yeah, I need to take a breath. Need to look after my head. Yeah, I need to disconnect. Yeah, I need to take a breath. Ooh, ooh. Yeah, I need to

DJ Marcandi para os ouvintes aí do Parabólica. Jack's Who Deck, My Friend. Pink, What About Us, Francesco Gabani, Occidentalis Karma, Maroon 5, This Love, Clean Bandit, Marina, Disconnect. Bom, encerrando Parabólica com 7, tá? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem o Serginho Ricardo com mais um Parabólica América. E na outra semana eu tô de volta. Um grande abraço, fui! Parabólica. Isso, rádio, serviço. Vida saudável, alimente essa ideia. O cálcio é fundamental para a formação dos ossos e dos dentes da criança. Enriqueça a alimentação do seu filho com leite e derivados, como queijo, iogurte, coalhada, peixes e vegetais de cor verde escura. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. 19 horas. E 5 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso. É uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende 3321-2270. Cultura Inglesa. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site riosulradio.com ou de diversas outras plataformas. Disponível também no Streama e no Simple Radio. Boa noite. In a movie, right before the hero dies, like the first time that you listen to your favorite single life, like an echo in a canyon, like tears but you're not sad, like a sunrise on a mountain. I wanna move you like that. Symphony at sundown in the middle of July, when a lyric really gets you and it breaks you down inside, like the home that you were raised in, like faded photographs, like the thrill of Christmas morning. Yeah, I wanna move you like that. Like a choir shouts amen, like your first time falling in love, or a stairway up to heaven, like a soldier who is falling as he holds his country's flag and he fights for freedom's calling. I wanna move you like that. I'm not afraid to Like a hope that fuels the light, like the hands that simply hold you when words can't make it right. Like the first time that I met you, I felt so high, so fast, like that montage in a movie. The way you move me, I wanna move you like that. Rio Sul Rádio. Vento solar, estrelas do mar, a terra azul da cor do seu vestido. Vento solar, estrelas do mar, você ainda quer morar comigo. Preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar. Bom dia, como vai você? Como vai você? Vejo vento solar, você ainda quer morar comigo. Vento solar, estrelas do mar, um girassol da cor de seu cabelo. Se eu morrer, não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de mar, é filha nua. Ainda moro nessa mesma rua. Como vai você? Você vem? Ou será que ainda é tarde demais? Understand? just my song guaranteed. I don't know what the girl them need. On the ready, have mercy. Sweet for my sweet, sugar for my heart.